Eu tirei essa porra da lama. Não tinha nada, agora eu tenho fama. Dinheiro tem pra família. Um troco pra minha filha não nascida. Congelei meu Rolex, me ilumina. Diamante eu pulo no dedo da minha mina. Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem mandei a 30. Foda-se tudo, quem mandei a 30. Foda-se tudo, quem mandei a 30. Foda-se tudo, quem mandei a 30. Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem mandei a 30. Eu nem vou perder meu tempo pra criticar vocês. É que teu salário anual eu já fiz no primeiro mês. Liga pro Shark que eu tô de rolê no 300C. Tô chegando com o topê. Tu é fazendo acontecer, yeah. Em férias, casa na prainha. Tô relaxando na piscina. Eu já bolei mais uma bomba. Olha o meu extrato e 1 milhão na conta. Mas quem que acreditaria que eu ia dominar um dia? Eu tô vivendo meu sonho, vida boa, tendo tudo que eu queria. Tirei essa porra da lama. Não tinha nada, agora eu tenho fama. Dinheiro tem pra família. Um troco pra minha filha não nascida. Congelei meu Rolex, me ilumina. Diamante eu pulo no dedo da minha mina. Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem mandei a 30. Foda-se tudo, quem mandei a 30. Foda-se tudo, quem mandei a 30. Foda-se tudo, quem mandei a 30. Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem mandei a 30. Tá bom, por aqui tá tudo legal. Furtar o clima tropical. Sazon, tô temperando o beat. Tu é Masterchef, cozinhando hit. Avon, a tua beat, eu sei que ela me quer, ela só não admite. Tô me empenhando pra portar os kits, pra manter esse meu cérebro de hashish. Essa semana me encontrei comprando um jeep. Só de mal vou recusar o fit. Quero um saco de dinheiro pra eu jogar no show, pode ser só nota de 20. Me diz tu é porque tu é assim, que porra é essa? Explica isso pra mim. Ai, ai, ai. Eu tirei essa porra da lama. Não tinha nada, agora eu tenho fama. Dinheiro tem pra família. Um troco pra minha filha não nascida. Congelei meu Rolex, me ilumina. Diamante eu pulo no dedo da minha mina. Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem mandei a 30. Foda-se tudo, quem mandei a 30. Foda-se tudo, quem mandei a 30. Foda-se tudo, quem mandei a 30. Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem mandei a 30.